Salvador, bom dia, aqui é a NER 6312, final 5910. Cinema 312, ajuste no 03, pouso autorizado, pista 90, vento 90, grau 08 antes. Livre pouso 90, cinema 63. Fechando a 3-2, solo 2-1, chame solo 2-1 na decimal 9. Imagina 2-1-1, o Xané 6-3-2. O Xané 6-3-1-2, táxi autorizado via Alfa e chame a Gillette. E mude a frequência para 2-1-1. Afirma 2-1-1, por gentileza. Papa Romeu, Oscar Laikiante, bom dia, 500 pés, passando através do aeroclube. Visual para o Itapuã. Oscar Laikiante, tráfego aeronave avistado. Está autorizado o circuito da 97 completo, chame na final, tem checado. Oscar Laikiante. Vamos lá, final, trem baixado, checado. Salvador, voo no 095, próxima posição do 10, totalmente pronto para decolagem. Voo no 095, autorizado, alinhar e decolar, estando a 0, vento 150 graus, 089. Autorizado, alinhar, decolar. Decolar 226, chame controle 208, meu voo. 08, abraço, até a próxima. Ingressando na base 97 pela direita, o Oscar Mike Yank, baixado e travado. Oscar Mike Yank, avistado, pouso autorizado 97, vento 150 graus, 089. Yeah. Oscar, Oscar Mike Yankee, Solo 29, livre na Oscar, frequência livre estacionar, bom dia. Dois Salvador, bom dia, Papa Romeu, Tango, Alfa, Papa, no ILS X-Ray, 290. Papa Romeu, Tango, Alfa, Papa, ajuda a Jimmy, 3, pouso autorizado, pista 0, vento, 50 graus, 08, nós. Ô, Tango, Alfa, paciente, possibilidade de uma base pela direita para a pista 107? Afirmo, chame para o cancelamento do plano FR. Pode cancelar na presente. Aos 3-3, modifica. Curva esquerda, mandando final. Direita, 97. Tango autorizado. 150-089. O Tango Alfa Papa. Gente, vai cortar na final da 97. Tango Alfa Papa. final da 97, baixo travado, já vou afastar. Autorizado, pouso 97, verso de prova, meia dúzia nós. Ele pouso, já vou afastar. Passo sobre os 3.000, qual é a parte? Sente, chame engrossando na taxa para a próxima esquerda. Bom dia, Ultra, eu gostaria de estacionar na boa. Mundial, Papa Romeo, Índia, Golfo Eco. Papa Romeo, Índia, Golfo Eco, prossiga. Está no través do farol de Itapuã para pouso, a intenção. Para pouso, confirme qual é o pátio que se destina? Pátio geral, senhor, para abastecimento. Eficiente. Então, prossiga ali no litoral, reporte visual com cabeceira 35. Para reportar. Avisou com a cabeceira 35, Indigo Feco. Cancelamento. Fez tá pouso autorizado, pista 35, vento 1 a 50 graus, 0612 a nós, o Índia Golf Eco. Se condições, faço pouso longo para livrar na próxima taxa esquerda, taxa aí papá, seguir até o pátio 5 para o abastecimento, espero ser informado. Thank you. Considere seu solo aos 49, a empresa já foi informada do abastecimento. Para nova autorização, chame 21 desse 1. 21, graças. Ceará 6323, já escuta. Bom dia, Xandé 6323, 2013, padrão, avistado, povo autorizado, vento mais 75 horas. Chama 54, chama 201, bom dia. Oi, Salvador, Gol 1160, bom dia. LS, X-Ray, pista 10, visual com Oxanelli Brando. Gol 1160, bom dia, 613, pista 0, pouso autorizado, vento 140 graus, 0629. Ele pouso, pista 10, o Gol 1160. 1160 no solo 57, chame 21 décimo 1, bom dia. 21 décimo 1, bom dia.